Cenário. Capítulo 6. Filipe, o apóstolo que fazia as contas. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. João 6, verso 7. Nas quatro listas bíblicas dos 12 apóstolos, o quinto nome de cada uma delas é o de Filipe. Como observamos no capítulo 2, ao que parece, isso significa que Filipe era o líder do segundo grupo de quatro discípulos. No que se refere ao registro bíblico, o papel de Filipe é um tanto secundário, comparado àquele dos quatro homens do primeiro grupo, mas ainda assim ele é mencionado em várias ocasiões, de modo que se destaca do grupo maior dos 12 como o indivíduo com personalidade própria. Filipe é um nome grego e significa aquele que gosta de cavalos. Ele também devia ter um nome judeu, uma vez que todos os 12 apóstolos eram judeus. Contudo, seu nome judeu não é apresentado em nenhuma passagem. A civilização grega havia se espalhado por toda a região do Mediterrâneo, depois das conquistas de Alexandre o Grande, no século IV a.C. E muitas pessoas do Oriente Médio haviam adotado a língua, a cultura e os costumes gregos. Tais pessoas eram conhecidas como helenistas. Veja Atos 6, verso 1. Talvez Filipe viesse de uma família de judeus helenistas. De acordo com os costumes da época, ele também devia ter um nome hebraico, mas por algum motivo, ao que parece, ele usava somente seu nome grego. Assim, nós o conhecemos apenas como Filipe. Não o confunda com Filipe, o diácono, o homem que vemos em Atos 6, que se tornou um evangelista e levou o eunuco etíope a Cristo. Filipe, o apóstolo, era outra pessoa. O apóstolo Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Uma vez que todos eles eram judeus e tementes a Deus, é bem provável que Filipe tenha crescido frequentando a mesma sinagoga que Pedro e André. Em função do relacionamento existente entre eles e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, é possível que Filipe conhecesse os quatro. Há fortes evidências bíblicas de que Filipe, Natanael e Tomé eram todos pescadores da Galileia, pois em João 21, depois da ressurreição, os quatro apóstolos voltaram para a Galileia e Pedro disse: Vou pescar. Outros que também estavam lá responderam: Também nós vamos contigo. De acordo com João 21, verso 2, faziam parte desse grupo Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. O mais provável é que os outros dois dos seus discípulos fossem Filipe e André, pois em outras ocasiões são sempre vistos na companhia dos homens que são mencionados nessa passagem. Se esses sete homens eram todos pescadores profissionais, é bem possível que fossem todos amigos chegados e companheiros de trabalho muito antes de seguirem a Cristo. Isso mostra quão unido era o grupo dos apóstolos, tendo pelo menos a metade do grupo, incluindo todos os membros mais íntimos, vindo de uma pequena região, trabalhando mais provavelmente na mesma ocupação e sendo conhecidos e amigos uns dos outros, bem antes de tornarem-se discípulos. Em certo sentido, isso é um tanto surpreendente. Seria de se esperar que Jesus usasse uma abordagem diferente na escolha dos 12. Afinal, ele os estava designando para a tarefa monumental de serem apóstolos, companheiros dele, até que deixasse a terra, homens com plenos poderes de falar e agir em seu nome. Seria de se pensar que ele iria percorrer toda a terra em busca dos mais talentosos e qualificados. Mas em vez disso, ele separou um pequeno grupo de pescadores, um grupo de homens diferentes, porém com pontos em comum, sem talentos especiais, com aptidões medianas e que já se conheciam. E então ele disse: Eles servem. Tudo o que Jesus de fato exigiu deles foi a sua disponibilidade. Ele os traria para perto de si, ensinaria, concederia dons e poder para servirem-no. Tendo em vista que pregariam a mensagem de Jesus e fariam milagres pelo poder dele, esses pescadores rudes eram mais adequados para a tarefa em questão do que talvez teria sido um grupo de gênios brilhantes, tentando usar dos seus próprios talentos. Afinal de contas, de vez em quando, até esses homens incultos também comportavam-se como primadonas. Assim, talvez um dos motivos pelos quais Cristo escolheu e chamou esse determinado grupo tenha sido o fato de que, de um modo geral, eles já se davam bem. De qualquer modo, depois de já haver escolhido Pedro, André e João, Jesus encontrou e chamou Filipe, que era do mesmo vilarejo no qual Pedro e André haviam nascido. O que sabemos sobre Filipe? Mateus, Marcos e Lucas não apresentam detalhes sobre ele. Todas as cenas em que Filipe aparece encontram-se no Evangelho de João. E tomando por base esse Evangelho, descobrimos que Filipe era um tipo de pessoa completamente diferente de Pedro, de André, de Tiago e de João. Dentro da narração de João, Filipe aparece com frequência junto com Natanael, também conhecido como Bartolomeu, de modo que podemos supor que os dois eram amigos chegados. No entanto, Filipe é particularmente distinto, até mesmo de seu companheiro mais próximo. Dentre todos os discípulos, ele é singular. Ao juntar as peças do que o apóstolo João relata sobre ele, temos a impressão de que Filipe era a típica pessoa de processos. Era um sujeito ligado em fatos e números, o tipo de indivíduo que fazia tudo nos conformes, de modo prático e tradicional. Era o tipo de pessoa que, dentro de uma empresa, costuma ser considerada estraga prazeres, tacanha por vezes, alguém sem uma visão mais ampla, com frequência obcecada em descobrir razões pelas quais as coisas não podem ser feitas, em vez de buscar uma forma de fazê-las. Tinha uma predisposição a ser pragmático e cínico e, às vezes, derrotista e não um visionário. Seu chamado. Encontramos Filipe pela primeira vez em João 1, no dia em que Jesus chamou André, João e Pedro. Você deve se lembrar de que Jesus havia chamado os três primeiros no deserto, onde estavam sentados aos pés de João Batista. João indicou-lhes o Messias e eles deixaram seu amigo e seu antigo mestre para seguir a Jesus. O apóstolo João escreve: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. João 1, no verso 43. Ao que parece, Filipe estava no deserto com João Batista e, antes de voltar para a Galiléia, Jesus procurou-o e convidou-o para juntar-se aos outros discípulos. Pedro, André e João, e possivelmente Tiago também, haviam de certa forma encontrado Jesus. Para ser exato, eles haviam sido dirigidos a ele por João Batista. Assim, é a primeira vez que o próprio Jesus, de fato, procurou e encontrou um dos apóstolos. Isso não significa que, em sua soberania, não buscou e chamou os outros. Na verdade, sabemos que havia escolhido todos eles antes da fundação do mundo. Em João 15, verso 16, Jesus disse-lhe: não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Contudo, na descrição de como eles encontraram-se com Cristo pela primeira vez, essa linguagem é usada exclusivamente no chamado de Filipe. Ele foi o primeiro a ser procurado por Jesus em termos humanos e o primeiro a quem Jesus disse: segue-me. A propósito, é interessante observar que, no final do seu ministério terreno, Jesus precisou dizer segue-me a Pedro. Ao que parece, Pedro ainda precisava de encorajamento, depois de ter falhado na noite em que Jesus fora traído. Porém, Filipe foi o primeiro a ouvir e obedecer essas palavras. Desde o princípio, Jesus buscou Filipe ativamente. Ele encontrou e convidou a segui-lo e descobriu nele um discípulo desejoso e disposto. Evidentemente, Filipe já possuía um coração que estava buscando algo mais. É claro que esse anseio é sempre prova de que Deus, em sua soberania, está chamando a pessoa, pois, como Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E também ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Essa busca interior de Filipe fica evidente na maneira que ele respondeu a Jesus. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram aos profetas, Jesus Nazareno, filho de José. João 1, verso 45. É óbvio que Filipe e Natanael, assim como os quatro primeiros discípulos, haviam estudado a lei e os profetas e estavam buscando o Messias. Por esse motivo, todos eles tinham ido ao deserto para ouvir João Batista. Assim, quando Jesus abordou Filipe e disse: segue-me, seus ouvidos, seus olhos e seu coração já estavam abertos e preparados para segui-lo. Observe algo interessante na expressão usada por Filipe ao falar com Natanael: achamos. No que se referia a Filipe, ele havia achado o Messias e não sido encontrado por ele. Vemos aqui a conhecida tensão que existe entre a eleição soberana e a escolha do ser humano. O chamado de Filipe é uma ilustração perfeita de como as duas existem em perfeita harmonia. O Senhor encontrou Filipe, mas Filipe sentiu que ele havia encontrado o Senhor. Do ponto de vista humano, as duas coisas eram verdade. Contudo, de um ponto de vista bíblico, sabemos que a escolha determinante pertence a Deus. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. João 15, verso 16. Ainda assim, do ponto de vista humano, do ponto de vista de Filipe, sua busca havia chegado ao fim. Pela graça de Deus, ele havia procurado fielmente em verdade, dedicou-se à leitura da palavra de Deus e creu na promessa do Antigo Testamento sobre o Messias. Então ele o achou, ou na verdade, foi encontrado por ele. Filipe não apenas tinha um coração que estava buscando o Senhor, como também possuía o coração de um evangelista. Sua primeira reação ao deparar-se com Jesus foi encontrar seu amigo Natanael e falar-lhe do Messias. A propósito, estou convencido de que essa amizade propiciou o mais fértil dos solos para o evangelismo. Quando a realidade de Cristo é introduzida num relacionamento de amor e confiança que já foi firmado, seu efeito é poderoso. Parece que, invariavelmente, quando alguém se torna um verdadeiro seguidor de Cristo, o primeiro impulso dessa pessoa é querer encontrar um amigo e apresentá-lo ao Senhor. Essa dinâmica é vista na espontaneidade de Filipe ao buscar Natanael e falar-lhe do Messias. A linguagem usada por Filipe denunciou seu espanto ao descobrir quem era o Messias, aquele sobre qual Moisés escreveu e a quem se referiram os profetas. Não é outro senão Jesus, o Nazareno, filho de José, o humilde filho de um carpinteiro. Como veremos no capítulo seguinte, a princípio Natanael ficou perplexo. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? João 1, verso 46. Betsaida encontrava-se ligeiramente ao norte de Nazaré, mas as duas cidades ficavam na Galileia, não muito distantes uma da outra. O próprio Natanael era de Caná, um vilarejo próximo de Nazaré, ao norte. Em todos os sentidos, Nazaré era um lugar mais importante do que Caná, sendo possível que houvesse uma certa rivalidade regional que se refletiu na incredulidade de Natanael. Mas Filipe não se abalou. Vem e vê. É admirável a facilidade com que Filipe creu. Em termos humanos, ninguém havia levado Filipe a Jesus. Ele era como Simeão, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele conhecia as promessas do Antigo Testamento. Estava pronto, estava esperando, seu coração estava preparado. Alegremente e sem hesitação, ele aceitou Jesus como o Messias. Não houve relutância, não houve incredulidade. Não lhe importava em que cidade mais ou menos importante o Messias havia crescido. Ele soube imediatamente que a sua busca havia chegado ao fim. Isso é claramente atípico de Filipe e revela o quanto o Senhor já havia preparado seu coração. Sua tendência natural poderia ter sido de conter-se, duvidar, questionar e esperar para ver o que aconteceria. Como veremos em breve, ele normalmente não era uma pessoa muito decidida. Contudo, felizmente nesse caso, ele já estava sendo atraído para Cristo pelo Pai. E Jesus disse, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. João 6, verso 37. Comida para os 5.000. O próximo lampejo que temos de Filipe encontra-se em João 6, na ocasião em que 5.000 pessoas foram alimentadas. Referimos-nos a esse episódio no capítulo 1. Podemos observá-lo mais de perto no capítulo 3, quando estudamos o caráter de André. Agora, voltamos para ver novamente os 5.000 sendo alimentados, dessa vez do ponto de vista de Filipe. É aqui descobrimos como era o homem natural de Filipe. Já sabemos que ele estudava o Antigo Testamento. Sabemos que ele havia interpretado as Escrituras literalmente e crido no Messias. Assim, quando o Messias abordou e disse, segue-me, ele aceitou a Jesus imediatamente e seguiu sem hesitar. Esse era o lado espiritual de Filipe. Seu coração tinha a disposição correta, era um homem de fé. No entanto, com frequência, era um homem de uma fé frágil. Nesta passagem, sua personalidade começa a aparecer. João descreve como uma grande multidão foi atrás de Jesus e o encontrou na encosta de uma montanha, junto aos seus discípulos. Como vimos no capítulo 1, dizer que eram 5.000 pessoas não faz justiça ao tamanho daquela multidão. João 6, verso 10, diz que havia ali 5.000 homens. É bem provável que houvesse vários milhares mais de mulheres e crianças. Não seria impossível dizer 10 ou 20 mil. De qualquer modo, era uma turba imensa e, de acordo com Mateus 14, verso 15, o fim da tarde se aproximava. As pessoas precisavam comer. João 6, verso 5 diz, então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Porque ele escolheu justamente Filipe para fazer-lhe essa pergunta. João relata que dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Ao que parece, Filipe era o administrador apostólico, aquele que fazia as contas. É bem provável que ele estivesse encarregado de providenciar as refeições e cuidar dos aspectos logísticos. Sabemos que Judas era encarregado de guardar o dinheiro, de modo que faz sentido que alguém também fosse responsável pela coordenação da compra e a distribuição de refeições e suprimentos. Certamente era uma tarefa adequada para a personalidade de Filipe. Quer oficialmente ou não, ele parecia ser aquele que se preocupava com a organização e o protocolo. Era o tipo de pessoa que em toda reunião diz, não creio que seja possível fazermos isso, o mestre dos impossíveis. E pelo que podemos ver, no que ele dizia a respeito, quase todo se encaixava nessa categoria. Assim, Jesus o estava testando. Não queria descobrir o que ele estava pensando. Isso Jesus já sabia. Não estava pedindo que apresentasse um plano. João diz que Jesus já sabia o que ele próprio iria fazer. Estava testando Filipe para que o apóstolo revelasse a si mesmo como ele era. Foi por isso que Jesus voltou-se para Filipe, a típica personalidade administrativa, e perguntou: qual é a sua proposta para que alimentemos toda essa gente? É claro que Jesus sabia exatamente o que Filipe estava pensando. Creio que Filipe já havia começado a contar as cabeças. Quando a multidão começou a se aproximar, ele já estava calculando quantos eram. Já era quase o fim do dia. O povo era muitíssimo numeroso. Ficariam famintos. E naquele tempo, comer não era nada fácil. Não havia nenhuma franquia de fast food na encosta daquele monte. Assim, quando Jesus lhe fez a pergunta, Filipe já havia preparado suas estimativas. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. João 6, verso 7. Ao que parece, ele já havia refletido sobre a dificuldade de alimentá-los desde que havia visto a multidão. Em vez de pensar: que ocasião maravilhosa, Jesus vai ensinar a essa multidão, que tremenda oportunidade para o Senhor, tudo o que o pessimista Filipe pôde ver foi a impossibilidade da situação. Filipe estava presente quando o Senhor transformou água em vinho. Já havia presenciado uma porção de vezes como Jesus havia curado pessoas, incluindo vários milagres de criação e regeneração. No entanto, quando viu a imensa plateia, começou a sentir-se sobrepujado pelo impossível. Voltou a ter um pensamento materialista, e quando Jesus testou sua fé, ele respondeu com evidente incredulidade: não tem jeito. De um ponto de vista puramente humano, ele estava coberto de razão. Um denário equivalia ao salário de um dia de um trabalhador comum. Em outras palavras, juntando todos os discípulos, pelo menos 12 deles, e provavelmente muito mais, eles não tinham mais do que o equivalente a 8 meses de salário diário de um trabalhador para suprir suas próprias necessidades. Não era uma grande soma em dinheiro, tendo em vista tudo o que precisava ser feito para cuidar da alimentação e a hospedagem dos discípulos. Com uma quantia tão pequena, não podiam nem pagar por um pequeno lanche para tantas pessoas. Filipe provavelmente estava pensando: com um denário, pode-se comprar 12 bolos de trigo. Cevada é mais barata. Assim como um denário, podemos comprar 20 bolos de cevada. Se comprarmos dos bolos pequenos e os dividirmos ao meio, não tem jeito mesmo. Ele já havia calculado quase 4 mil bolos de cevada e não iriam nunca ser suficientes para distribuir a todos. Seus pensamentos foram pessimistas, analíticos e pragmáticos, completamente materialistas e terrenos. Um dos elementos essenciais da liderança é ter senso de visão, e isso vale especialmente para qualquer pessoa cujo mestre é Cristo. No entanto, Filipe estava obcecado com questões materiais e, portanto, abalado pela impossibilidade do problema em questão. Ele sabia matemática demais para ter um espírito de aventura. A realidade dos fatos objetivos obscurecia sua fé. Estava tão obcecado com sua situação neste mundo que não teve consciência das possibilidades transcendentais do poder de Cristo. Estava tão envolvido com os cálculos que seu bom senso o obrigava a fazer que não viu a oportunidade naquela situação que aquela situação oferecia. Ele deveria ter dito: Senhor, se você deseja alimentá-los, então alimente-os. Eu vou ficar aqui e ver o que o Senhor vai fazer. Sei que você pode fazê-lo, Senhor. Você fez vinho em Caná, alimentou seus filhos com maná no deserto. Faça-o. Vamos pedir para todos formarem filas e o Senhor faz a comida. Essa teria sido a resposta certa. Contudo, Felipe estava convencido de que simplesmente não tinha jeito. O poder sobrenatural ilimitado de Cristo havia-lhe fugido completamente à memória. Por outro lado, André aparentemente teve um lampejo do que era possível e encontrou um menino com dois peixes em conserva e cinco biscoitos de cevada e levou-os até Jesus. Até mesmo André viu a sua fé ser desafiada pelas proporções colossais desse problema de logística. Ele disse a Jesus: "Eis aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas isto o que é para tanta gente?" Ou André tinha um fio de esperança de que Jesus faria alguma coisa, pois de qualquer modo levou o menino até ele, ou foi influenciado pelo pessimismo de Felipe e com esse gesto apoiou a ideia de que a situação era inviável. De qualquer modo, Felipe perdeu a oportunidade de ver a recompensa da fé e o gesto de André, que provavelmente indicou um grau ínfimo de fé e foi honrado. Conforme Jesus ensinou em outra passagem, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e ele passará. Nada vos será impossível. Mateus 17, verso 20. Felipe precisava aprender esta lição. Para ele, tudo parecia impossível. Precisava colocar de lado as suas preocupações materialistas, pragmáticas, sempre ditadas pelo bom senso, e aprender a se apropriar do potencial sobrenatural de sua fé. A visita dos gregos. João 12 nos mostra uma outra faceta do caráter de Felipe. Mais uma vez, vemos o seu temperamento excessivamente analítico. Era preocupado demais com métodos e protocolos. Faltava-lhe ousadia e visão, fazendo dele um homem tímido e apreensivo. Quando ele teve outra oportunidade de dar um passo de fé, ele a deixou escapar novamente. João 12, nos versos 20 e 21, diz: "Ora, os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos, pois se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus." Ou esses homens eram gentios tementes a Deus, ou eram prosélitos do judaísmo, que estavam indo a Jerusalém para adorar a Deus na Páscoa. Era a última Páscoa do sistema do Antigo Testamento, durante a qual o próprio Jesus seria sacrificado como o Cordeiro verdadeiro de Deus. Ele estava a caminho de Jerusalém para morrer pelos pecados do mundo. Esses gregos estavam bastante interessados em Jesus. Foram falar com Felipe em particular. Talvez por causa do nome grego do apóstolo, os estrangeiros acharam que ele seria o melhor contato. Ou talvez porque tivessem ficado sabendo que ele era uma espécie de administrador do grupo, alguém que tomava todas as providências para os discípulos. Vemos mais uma vez que, independentemente da posição de Felipe ser oficial ou circunstancial, ao que parece, ele era encarregado das questões operacionais. Assim, esses homens abordaram-no a fim de que arranjassem para eles uma reunião com Jesus. Como típico administrador, é provável que Felipe tivesse mentalmente organizado um manual de protocolos e procedimentos. Na verdade, ele era como muitos administradores que conheço. É possível que tivesse até mesmo um manual escrito com as políticas do grupo, manual este que ele fastidiosamente havia criado e insistia para que fosse seguido ao pé da letra. Para mim, ele parece o tipo de pessoa que fazia tudo de acordo com o manual. De alguma forma, os tais gregos sabiam que Felipe era o encarregado desses assuntos, de modo que pediram para ele que arranjasse uma reunião com Jesus. Não era um pedido difícil nem complicado. No entanto, aparentemente, Felipe não soube muito bem o que fazer com eles. Se verificou o manual no item Gentios e Jesus, pôde ter observado que, em certa ocasião, quando enviou seus discípulos Jesus disse, não tomeis rumo aos gentios, nem entrei em cidades de samaritanos, mas de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10, versos 5 e 6. Em outra ocasião, Jesus disse, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, verso 24. Esse princípio significa que era proibido apresentar gentios a Jesus? Claro que não. Jesus estava simplesmente identificando a prioridade normal de seu ministério, a judeu primeiro e também ao grego. Romanos 2, verso 10. Tratava-se de um princípio geral, não de uma lei petrificada. Gregos e outros gentios eram expressamente incluídos entre aqueles aos quais ele ministrava. O próprio Jesus havia revelado a uma mulher samaritana que ele era o Messias. Apesar de seu ministério concentrar-se primeiramente em Israel, ele era, afinal de contas, o Salvador do mundo e não só de Israel. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1, versos 11 e 12. No entanto, pessoas como Filipe não apreciam diretrizes gerais. Querem que toda a igreja seja rígida e inviolável. Não havia nenhum protocolo no manual para apresentar Jesus aos gregos, e Filipe não estava preparado para fazer algo tão fora do convencional. Apesar disso, Filipe era um homem de bom coração. Assim ele conduziu os gregos até André. André era capaz de levar qualquer um a Jesus. Portanto, Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Obviamente, Filipe não era um homem decidido. Não havia precedentes para se apresentar gentios a Jesus, de modo que ele apelou para André antes de fazer qualquer coisa. Desse modo, ninguém poderia culpar Filipe de não ter agido de acordo com o manual. Afinal de contas, André estava sempre levando pessoas a Jesus. Se alguém objetasse, André seria o culpado. Podemos seguramente supor que Jesus recebeu os gregos com alegria. Ele próprio disse, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. João 12 não relata nada sobre o encontro de Jesus com os gregos, exceto o discurso feito por Jesus nesta ocasião. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama sua vida, perde-a, mas aquele que odeia sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Em resumo, ele pregou-lhes o evangelho e convidou-os a tornarem-se seus discípulos. Foi certo levar aqueles gregos a Jesus? Sem dúvida alguma. O próprio Jesus recebe de braços abertos todos que vão beber da água da vida. Teria sido errado mandar aqueles homens embora. Temos a impressão de que, em seu coração, Filipe sabia disso, mesmo que a sua mente estivesse obcecada com protocolos e procedimentos. O cenáculo. Temos uma última oportunidade de saber mais sobre Filipe, logo depois disso, quando ele está no cenáculo com os outros discípulos, por ocasião da última ceia. É importante observar que essa foi a última noite do ministério de Jesus aqui na Terra, a véspera de sua crucificação. O treinamento formal dos discípulos havia oficialmente chegado ao fim. No entanto, a fé que eles possuíam ainda era tragicamente frágil. Foi nessa mesma noite que eles se assentaram ao redor da mesa e discutiram quem era o maior, em vez de tomarem a toalha e a bacia e lavarem os pés de Jesus. Muitas das lições mais importantes que ele havia lhes ensinado pareciam não terem sido assimiladas. Como Jesus disse, eram néscios e tardos de coração para crer. Isso aplicava-se particularmente a Filipe. De todos os comentários tolos, impetuosos e tristemente ignorantes que de tempos em tempos os discípulos deixavam escapar, nenhum deles foi mais decepcionante do que o de Filipe no cenáculo. Naquela noite, o coração de Jesus estava cheio de pesar. Ele sabia o que estava reservado para ele no dia seguinte. Sabia que seu tempo com os discípulos estava acabando e que, apesar de ainda parecerem um tanto despreparados do ponto de vista puramente humano, ele enviaria o Espírito Santo para dar-lhes poder, a fim de que fossem suas testemunhas. Seu trabalho com eles aqui na terra estava quase concluído. Ele os enviava como ovelhas para o meio de lobos. Assim, Jesus estava ansioso para consolá-los e encorajá-los quanto ao Espírito Santo que viria para dar-lhes poder. Pediu que o coração deles não se perturbasse e prometeu que prepararia um lugar para eles. Prometeu também que voltaria para recebê-los para si mesmo, de modo que pudessem estar no lugar para onde ele estava indo. Então acrescentou: "E vós sabeis o caminho para onde vou." Obviamente, esse onde era o céu, e o caminho para lá era o caminho que ele havia indicado no Evangelho. Contudo, eles demoraram a entender o que ele estava dizendo, e Tomé provavelmente disse o que todos estavam pensando quando perguntou: "Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho?" Jesus respondeu-lhe: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." A essa altura, certamente, o significado deveria ter sido claro. Ele estava indo para o Pai, no céu, e o único caminho para chegar lá era a fé em Cristo. É claro que esse é um dos textos chaves da Bíblia sobre a exclusividade de Cristo. Ele estava ensinando expressamente que ninguém pode chegar ao céu sem confiar nele e aceitá-lo como o único Salvador. Ele é o caminho, é o único caminho para o Pai. Então Jesus acrescentou uma declaração explícita sobre a sua própria divindade. "Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes vistos." Ele estava declarando, na linguagem mais inequívoca possível, que ele é Deus. Conhecer a Cristo é conhecer seu Pai, pois as diferentes pessoas da Trindade, em essência, são uma só. Jesus é Deus. Vê-lo é o mesmo que ver a Deus. Os discípulos o haviam visto e conhecido, de modo que, com efeito, também já conheciam o Pai. Foi nesse momento que Filipe falou: "Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta." Mostra-nos o Pai? Como é que Filipe podia dizer uma coisa dessas logo depois do que Jesus havia acabado de falar? É profundamente triste. Era de se esperar que, ao chegar nesse ponto, depois de tanto tempo seguindo a Jesus, Filipe já soubesse. Durante todo aquele tempo, ele já havia ouvido Jesus ensinar. Havia testemunhado incontáveis milagres, havia visto pessoas serem curadas das piores enfermidades e deformidades, havia presenciado Jesus expulsar demônios, havia passado tempo em comunhão íntima com Cristo, dia após dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante vários meses. Se tivesse verdadeiramente conhecido a Cristo, saberia que ele também era o Pai. Como ele podia chegar naquela noite e pedir: "Mostra-nos o Pai"? O que Filipe achou que estava fazendo durante os últimos 2 ou 3 anos? De todas as pessoas, como pôde Filipe, que havia respondido com uma fé cheia de entusiasmo no início, fazer um pedido desses bem no final? Onde estava sua fé? Jesus perguntou-lhe: Não creias que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. O cerne do que Jesus estava dizendo era: eu sou para o Pai aquilo que você é para mim. Sou o apóstolo do Pai, sou seu xaliá. Tenho uma procuração dele que me dá plenos poderes. Mais do que isso, sou um com o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Compartilhamos da mesma essência divina. Atente para o apelo. Não crês? Crede-me. Felipe já havia aceitado Jesus como Messias. Cristo o instava a tirar a conclusão lógica dessa fé. Felipe já havia estado na presença do próprio Deus, vivo e eterno. Ele não precisava de nenhum milagre ainda maior. Não precisava de nenhuma prova mais dramática. Mostra-nos o Pai. O que ele estava dizendo? O que ele achava que Jesus estava fazendo? Durante 3 anos, Felipe havia contemplado a face do próprio Deus, e isso ainda não estava claro para ele. Seu modo terreno de pensar, seu materialismo, ceticismo, sua obsessão por detalhes práticos, sua preocupação com detalhes operacionais e sua mentalidade tacanha o haviam impedido de compreender em toda sua extensão de quem era a presença da qual ele havia desfrutado. Assim como os outros discípulos, Felipe era um homem cheio de limitações, era um homem com uma fé frágil, era um homem de entendimento imperfeito, era cético, analítico, pessimista, relutante e inseguro. Queria fazer tudo de acordo com as regras o tempo todo. Fatos e números enchiam seus pensamentos. Com isso, ele era incapaz de ver a abrangência mais ampla da graça, a pessoa e o poder divino de Cristo. Demorava para entender, demorava para confiar e demorava para ver além das circunstâncias imediatas. Ainda queria mais provas. Se estivéssemos entrevistando Felipe para desempenhar a função para a qual foi chamado por Jesus, é possível que disséssemos: ele não serve. Não há como transformá-lo numa das 12 pessoas mais importantes da história do mundo. Jesus, porém, disse: ele é exatamente o que eu estou procurando. A minha força é aperfeiçoada na fraqueza. Eu o transformarei num pregador. Ele será um dos fundadores da igreja. Farei dele um governante no reino e darei a ele uma recompensa eterna no céu. E escreverei o nome dele numa das 12 portas da Nova Jerusalém. Felizmente o Senhor usa pessoas como Felipe, muitas pessoas. A tradição nos diz que Felipe foi um grande instrumento no crescimento da igreja primitiva. É um dos primeiros apóstolos a sofrer o martírio. De acordo com a maioria dos relatos, ele foi morto por apedrejamento em Heliópolis, na Frígia, Ásia Menor, 8 anos depois do martírio de Tiago. Antes de sua morte, multidões foram levadas a Cristo por intermédio de sua pregação. É evidente que Felipe superou as tendências humanas que com tanta frequência eram um impedimento para sua fé. E juntamente com os outros apóstolos, é prova de que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 1 Coríntios 1, versos 27 e 29.